sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast. Esse que é o melhor podcast da sociedade. Hoje, numa edição especial, pra gente falar de uma série que foi lançada pela Netflix recentemente e tem gerado muito burburinho, que é a série, como ficou chamada no Brasil, Os 13 Porquês, no original, 13 Reasons Why, ou como o brasileiro prefere, 13 Reasons Why, porque o brasileiro, ele faz o que quiser, ele manda na internet. Afinal, paga a internet é pra isso. E a gente reuniu aqui um grupo diferenciado de pessoas pra gente poder debater um pouco sobre a série. A gente vai tentar falar algumas coisas técnicas, mas a gente vai tentar se ater ao tema principal da série, que é, principalmente, acho que falar de suicídio, falar de depressão, falar da vida adolescente na escola, esse tipo de coisa. Queria que vocês que estão participando hoje se apresentassem aí pra galera que tá nos ouvindo. E aí, galera, eu sou Gabriela Hanner e estou aqui mais uma vez depois de hiatos, né, como boa desempregada, um bom filho a casa torna. E aí, galera, sou Jones Rabelo, boyfriend da Gabriela, estamos aqui... Meu convidado especial. E aí, Ruma de Nerd, eu sou Alessandro Santos, o Zé Ninguém. E eu só tenho uma reclamação com a série. O Clay, ele não maratona a porra das fitas, cara. Eu fico puto porque ele não escutou logo tudo de uma vez, mano. E aí, galera, eu sou o Gabriel, o Frank, e... Cara, não seja um Clay. Por favor, sério. E aí, galera, Patrícia Queiroz, vim trazer aí uma percepçãozinha da psicologia sobre essa série tão comentada ultimamente. E aqui é Lisandro Anjos, o Grão-Mestre, ao vivo e em estéreo. Isso mesmo. Não ajuste seu, seja lá qual aparelho com que estiver ouvindo isso. Sou eu, ao vivo e em estéreo. Sem compromisso de retorno, sem bis e dessa vez sem pedido nenhum. Pegue um lanche, se acomode. Porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Para o primeiro bloco de discussão sobre a série, eu queria que a gente tentasse fazer sem spoilers, tá? Vamos tentar ao máximo a gente se dedicar aos spoilers, mas eu queria saber de todos, assim, eu sei da Gabi e sei do Jonathan, mas não sei dos demais. Alguém além dos dois leram os livros? Não, eu não. Eu só li, algumas coisas sobre umas coisas que a Gabi me falou. Só isso mesmo. Assim. Eu já fiquei inteirada ali com ele no PV e deu certo. Tudo bem. Então, pelo menos eu queria... pegar um pouco da percepção dos dois que leram os livros e dos demais em relação à série, pra gente fazer meio que um comparativo nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco. E a sugestão, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre a composição técnica da série, o que, que vocês observam, sem entrar muito na questão do enredo. A gente entra no segundo bloco pra falar do enredo, pra falar dessas temáticas, mas o que, que vocês acharam da série, da parte técnica, qual a comparação dela com o livro, como funciona a produção dessa série na visão de vocês? Sim, o livro, como pronto, é que funciona o livro? O livro. Qual o autor? Jay Asher é o autor do livro Os 13 Porquês é Brasileiro. Irado. A diferença no enredo é tamanha, mas a gente não vai falar disso agora, né? Assim, o livro difere muito. Você sente que a linguagem do livro, ela é mais adolescente, é menos adolescente? O que, que você sente? Não, o livro, ele, embora seja muito estranho falar isso, o livro, ele, a linguagem dele é mais adulta. Porque a série, ela, digamos que deixa tudo no envolto adolescente. O livro, embora fala sobre adolescentes, ele é um temático mais sério. Ele é mais culto, ele é mais direto. É tanto que tem diversos essas diferenças dos personagens do livro e da série. O Jonathan, completa aí pra gente. Qual a sua percepção do livro, Jonathan? E aí, pessoal, a série em si, ela é bem construída. Netflix, Netflix produziu, né? Isso. Mas eu acho o livro mais sério e menos dramático. A série, ela aborda de forma muito dramática aquela coisa de suicídio, além de a Hannah ser burra. E o que eu achei interessante é que vi uma galera comentando na internet... que o Clay, tipo, ele faz em uma madrugada, né? As fitas no livro. Isso, no... isso acabaria com a Netflix, né? No livro, o Clay ouve rapidamente as fitas e não tem tanta enrolação com os personagens secundários, então isso é muito simples pro livro. Então o livro é aquilo ali, pronto, acabou. É, mas antes, você tocou num ponto que eu queria trazer também. É enrolação, realmente, assim, falar dos personagens secundários? Eu acho que é uma das coisas mais fortes que a série apresenta. Olha... Tipo, filler, assim, é o arco filler e tem o arco principal, que é o Fernanda. Eu acho que isso foi pra, só pra faturar mesmo, porque o livro foi tão simples e aí eles quiseram aprofundar os personagens. Talvez. Termina claramente com gancho pra uma segunda temporada. É, na parte técnica da composição da série, Sandro, Patrícia, podia trazer pra gente, Gabriel também. Como é que vocês enxergam a composição de câmera? Como é que vocês enxergam aquela questão do flashback, sei lá, a fotografia da série? Vocês acham que ficou bacana? Ah, essa parte eu achei muito legal. É spoiler falar do suicídio dela? Tá, tem umas coisas legais da fotografia que, tipo, antes dela morrer, nos flashbacks dela, é, tipo, a câmera tá totalmente colorida, tá uma coisa muito mais viva. E sempre quando mostra o presente, que é no caso que ela já tá morta e tudo mais, a câmera tá totalmente, assim, mais cinza, não sei, assim. Mais escuro, mais é bem, sombria, bem né? Bem mais escuro, é mais sépia, assim, é o rosto dos personagens, da iluminação, assim, tá uma coisa mais, assim... luto mesmo, sabe? A câmera tá como se estivesse de luto mesmo, assim, saca? E eles ainda usaram a questão da ferida lá do Clay pra mostrar, né? O que era presente e o que era passado, né? Pois é. Toda vida que ele tá com a ferida, o curativo é presente. É engraçado que essa cicatriz aí fica desde o primeiro episódio até o último, né? É. E os caras se machucam e fica. Só se machuca. Se sara no instante. É engraçado que todo mundo se machuca, sara, ele quebra a cara todinha, isso, é isso. Né? Aí toda a cara tá normal, mas aquela cicatriz nunca sara. Quanto à atuação do elenco, pessoal, como vocês enxergam? Se o elenco, vocês acham que o elenco tava bem? Ou, sei lá, deixou a desejar? Vocês destacariam quem dentro desse elenco? Ninguém. A Hannah, não. A Hannah, ela é uma atriz sem experiência. Foi o primeiro papel dela. Sim, o primeiro papel da Hannah. E ela não tinha lido o livro. Ela não estava a par da história e simplesmente deu um show. Pra mim, a Hannah deu um show. Ah, pra quem não sabe da história, etc. É, pra mim, ela foi a melhor personagem, assim. O resto dos atores, pra mim, vou falar, são um lixo pra mim. São muito ruins mesmo. Não, mas eu gostei. O Clay, ele desenrola. Não, o Clay, ele faz o personagem noiadão, assim. Que eu demorei pra me adaptar com ele. O personagem dele, achei muito... Que não tá processando e enrola. Eu só fico puto com ele a questão dele não escutar as fitas logo. Não, dele, entendeu? Isso aí eu vou reclamar até o final. Pois é. Mas eu acho que ele desenrolou, principalmente os últimos episódios. Ele manda bem. A Hannah também tá muito bem. Quem mais? O cara lá que é o fotógrafo, O Tyler, ele tá muito bom. E se a segunda temporada for a história dele, vai ser foda, viu? Porque o cara desenrola. Deixa eu só trazer aqui. A Hannah que o pessoal tá dizendo, a Catherine Langford, a atriz que interpretou a Hannah Baker na série, eu vou concordar, assim, minha opinião, achei que ela realmente mandou bem, e eu meio que vou discordar de dizer que o ator que faz o Clay, trazendo o nome dele, o Dylan Minnette, eu já acho que ele fez um papel bacana, acho que ele é o mais famosinho dos membros desse elenco, acho que todos eles foram até razoáveis para um elenco tão jovem, para um elenco que não tem tanta quilometragem de gravações, né, de produções. Porém, alguns personagens eu senti que, sei lá, aquela japinha lá, eu acho que ela podia, por exemplo... Eu acho ela muito sensual, não gosto. Mas eu gostei, por exemplo, a coisa falando do elenco, da composição do elenco, dessa pegada da Netflix de manter... A Netflix tem isso nas séries dela, de trazer o máximo de representatividade dentro do seu elenco, né? A gente vai ter asiáticos, a gente vai ter negros, a gente vai ter mulheres, a gente vai ter homens, a gente vai ter uma composição de étnica da mais variada possível. No livro, é dessa forma? É definida essas etnias ou foi uma escolha da Netflix? Não, no livro não fala nada a respeito, só cita o nome dos personagens na hora. São só pessoas. É, tipo assim, não tem nenhuma citação de personagem em outro momento, é só durante as fitas deles. Que o foco da história é na história principal, não tem esse aprofundamento no secundário, né? Então... A gente acaba conhecendo menos desses personagens, isso. Né? E vocês sabem algum detalhe do envolvimento da Selena Gomez? Foi muito falado em cima disso. Porque o que eu ouvi é que o livro do Jay Asher é de que ano? É de 2007? 2007. 2007. O livro de 2007. Os direitos foram comprados pela Universal. A ideia é que fosse um filme a princípio, produzido pela Universal. Chegou a ser pensado nisso, num filme com a Selena Gomez no papel principal, de Hannah Baker. Olha. Graças a Deus não rolou, né? É, ia ser trashível. A maravilha que não ia ser. Só que, sei lá, por detalhes ou forças divinas, não aconteceu. Graças a Deus. Os direitos saíram e a Selena Gomez gostou do roteiro e parece que o que eu ouvi foi isso. Não sei se é um fato. Não pode dizer, Gabi. Já contou. Eu tô falando demais, você não acha, não? Claro, fale. Ó, na verdade, a Selena Gomez, ela tinha lido o livro e falou pra mãe dela que tinha gostado muito, falou de toda a história, que ela se identificava porque tinha sofrido bullying. E aí a mãe dela se interessou. Depois que os direitos saíram da Universal, era da Universal, né? Elas apresentaram um projeto à Netflix como diretoras executivas. A Netflix gostou muito da história. Só que a princípio seria o filme, né? Com a Selena como a Hannah, o Dylan O'Brien como o Clay. E aí tem até um trailer meio estranho na internet que você olha muito sem sal. Então a Selena, ela não quis participar do papel da Hannah, porque todo mundo ia ver não como a história do livro, e sim como a história dela. E na verdade ela queria passar aquilo que o livro estava falando e não aquilo que ela queria contar. Por isso que ela optou por não ser a personagem principal. Graças a Deus. É, o que eu ouvi também em relação ao livro do Jay Asher é que ele escreveu o livro porque ele teve uma situação de suicídio na família, ou de tentativa de suicídio. Tentativa. Uma tentativa de suicídio. E que parece que a pessoa que cometeu era uma parente dele, né? Isso. Na verdade, era a sobrinha dele. E ela tentou cometer suicídio, mas ela não conseguiu. E aí, depois desse episódio, ele conversou com ela e tal. E aí, ele teve a ideia de fazer um livro sobre isso. Só que, pra ele, era uma história muito completa, uma tentativa de suicídio. Aí, É fato que essa sobrinha dele, né? Ela gravou as fitas, porque o que eu ouvi, o que chegou a informação, uma colega minha, a Elis, vou até citar, porque se estiver errado aqui, ela vai ouvir e vai dizer, olha. Ela disse que a sobrinha dele gravou fitas falando dessas consequências, assim, ou do que ela sentiu, mas não no formato das fitas da Hannah. Não, de acordo com a entrevista do Jay, ele falou que ela escreveu uma carta, não com porquê, só se despedindo. E é o episódio da fita, veio meses depois, durante... ele tava em algum... parece um jogo, não lembro muito bem a história. Mas eu sei que ele recebeu algumas fitas. E aí ele viu essas fitas gravadas e tal. Teve uma ideia de ligar uma coisa à outra. Ele tava dirigindo muito rápido. Aí deu um, tipo aquele bar que você recebe quando você vê uma ideia. Ele deu aquele bar, parou o carro e aí pensou juntar a história do suicídio com a história das fitas. Ok. Alguém mais quer colocar alguma coisa em relação ao livro, série, composição televisiva? Eu queria citar outra coisa e eu queria a opinião de vocês. O que vocês acharam da trilha sonora da escolhida pra série? Conexa um pouco, assim. Tipo, tem os momentos que toca Joy Division e tudo mais, e aí tem os momentos que toca Selena Gomez pra se vender, né? Com certeza. Mas tem os momentos. Mas eu acho a trilha sonora é um seriado adolescente, né? Então é muito adolescente, assim, sabe? Mas é. Pra um seriado adolescente, é uma trilha sonora decente, assim, quase. Assim. Desconexo é decente? É um desconexo decente. É um desconexo decente. Nossa, podia ser melhor, na minha opinião. Podia ser menos eclético. Não, podia ser menos eclético pra mim. Pra mim é eclético até demais, assim, sabe? Se ela estivesse na bad, assim, rolava Los Hermanos. Los Hermanos. Isso, tocando sentimental, sabe? Pessoalmente, gostei, sabe, da trilha. Mas eu concordo nisso, né? Eu entendo que é uma série que tem um público-alvo muito claro, que é o público adolescente, apesar de que é uma série que vai funcionar pra adultos também. Mas eu, enxergando a série dentro da proposta dela, que é se comunicar com o público X... Eu acho que a trilha, ela se encaixa. Não tem como dizer como a trilha foi ruim. Só que eu queria ouvir os demais também. Sandro, Patrícia, o Gabi, Jonathan. Eu não reparo em trilha sonora. Foi mal, só. Eu não escuto, né? É. Gente, é porque quando a gente bota no catálogo da Netflix, né? Aí você esquece. Sabe, vai beber água, fazer alguma coisa. Aí começa já... Agora eles estão com esse negócio, né? Fica rolando a música no fundo. Fica rolando a música, o trailerzinho. Aquela música de abertura, tipo... Me quebrou, cara. Eu presto atenção mais na... Afetado. É porque eu presto atenção mais na composição mesmo de cena, né? Na fotografia, na interpretação. Aí eu não me ligo muito na trilha, não. E pra fechar, então, o que você tem a dizer pra gente da composição de cena, da fotografia? A fotografia é legal, como o Gabriel falou, da questão do flashback, né? Tá no ano passado, no presente. É legal. Eu acho que... É tudo bem decente, como disse o Gabriel, é decente. Eu acho que não tem muito erro, assim, de enquadramento. Eu gostei bastante, não teve nada que me incomodou, assim, durante os episódios. É bem, bem legal. Eu acho, tipo, decente porque eu não conheço esses atores. Deve ser atores novos, assim, que não tem muita quilometragem, como tu disse. Talvez o diretor, o produtor... tipo, são pessoas meio novas, assim, nesse mundo, e o Netflix é um mundo gigantesco já, sabe? E pra um seriado assim... É, prestou, digamos assim, pro público que eles quiseram atingir, prestou até bastante, assim. A questão técnica, eu acho que, assim, eu daria destaque à questão fotográfica mesmo, né? A fotografia, ela traz uma relação muito aproximada com os temas que estão sendo explorados em cada... Porque, assim, eu não vejo a perspectiva da série, que a Netflix, ela quis trazer a questão do suicídio, mas a questão universal de elementos sobre a vida, né? Porque ela vai trazer questões sobre bullying, vai trazer questões sobre relações familiares, vai trazer questões sobre relações, inter-relações dentro do ambiente ali da proposta adolescente, escolar. Então, é uma relação muito sistêmica que ela traz. Não é só a questão do suicídio, né? Então, assim, a fotografia, para mim, talvez tenha sido o elemento de maior destaque na questão técnica, né? Questão de trilha, eu tô muito na vibe Sense8, então, ultimamente. Então, eu nem me recordo muito bem, porque quando a gente assistiu, né, a gente maratonou. Foi no primeiro fim de semana daqui. 13 horas seguidas. Foi. A gente só parou pra fazer almoço. Eu acho que uma pessoa que consegue maratonar. Sinceramente, eu não aguentaria. Uma pessoa que consegue maratonar 13. Eu vou falar 13 Reasons Why. Como você consegue maratonar 13 Reasons Why no Netflix? Não é normal. Gente, vocês precisam buscar ajuda psiquiátrica. Não tá normal uma coisa assim. A gente parou só pra almoçar e pra jantar, velho. A gente começou à tarde, sei lá, 2 horas da tarde. A gente foi até umas 3 horas da manhã. Aí depois aparecem umas fitas com os porquê por aqui. Mas, gente, eu também maratonei, ó. Não, é porque é um dos meus objetos de estudo, então... Eu maratonei porque é uma coisa assim que... Eu sofri muito tudo. Gente, eu sofri muito bullying. Eu sofri muito bullying no ensino fundamental e eu não vou falar que eu me identifiquei com a Hannah, porque isso é muito estereotipado, mas tipo, muita coisa assim que eu vi acontecendo, não só com a Hannah, lembrou muito do meu ensino fundamental e de muita coisa que já aconteceram com os amigos meus e tudo mais, sabe? E eu maratonei, acho que por conta disso mesmo. E eu acho que isso foi um dos motivos que eu mais fiquei com ódio do seriado, porque depois, no outro bloco, a gente fala das minhas revoltas. Vamos fazer terapia, né, Gabriela? Só um destaque pra trilha sonora, a música lenta que eles chamam, né? A do Lush Huron, é The Night We Meet. Eu quero que você diga o nome de novo. Lush Huron. É a música do baile, a música lenta. Sim, então a música aquela desgraça isso. Gente, essa música, nossa, eu baixei essa música, eu fico escutando. Tipo, é não, bom pra você escutar quando você fica brigando com o namorado, quando você tá fazendo alguma coisa de errado. Ouve essa música que você fica na bad de verdade, gente. É muito ruim. Ela é, cara. Então, eu acho que é isso. Primeiro bloco, acho que a gente pode encerrar. Tem mais alguma consideração que vocês acham que seja relevante pra gente colocar? Ao meu ver, eu não percebi. Eu posso falar aqui? Fala, né? Fala sim. Eu não percebi. Eu sou músico. Eu não percebi a trilha sonora. Por causa que eu estava. Com você, Jonathan? Ótimo! Eu não percebi porque eu tava. Lá. Eu tava tentando mastigar. Isso. Eu tava tentando mastigar as informações que a Hannah falava. Toda hora ela falava. Aí você, pra ser mastigar as ideias e informações. Mas eu tenho aqui uma teoria a respeito de trilha sonora. A trilha sonora, ela só vai aparecer se ela for muito boa ou se ela for muito ruim. Quando a trilha ela é ok, quando ela cumpre o papel dela, ela meio tá invisível. Então, se a maioria não reparou, a gente entende que é uma trilha boa. Mas o Jonathan não reparou porque eu fiquei toda tirando a atenção dele, perturbando ele. Acho que foi por isso. Eu não deixei ele assistir direito. Eu reconheci mais a trilha por conta das músicas que tocavam, que eu conhecia bastante. Aí eu reconheci a música, vale, tá tocando tal coisa. Aí eu lembro mais por conta disso, porque se eu não conhecesse nenhuma música, eu ia cagar pra trilha. Agora, ainda da questão técnica, só tem um elemento que eu achei totalmente desnecessário, que foi a questão desse apelo do corte. Eu não acho que o corte é um apelo para delimitação temporal, da marcação de tempo, né? Mas eu achei desnecessário. Eu acho que a própria construção da história já ficava muito claro isso. Então, para mim foi totalmente desnecessário. 3 episódios com corte, né? Ela passou quase o semestre todo assim com um corte na testa, assim. E foi só um corte para dar uma queda de bicicleta. Gente, quantas vezes eu caí de queda de bicicleta até hoje estou inteira? Eu acho que o único ponto de composição técnica que eu acho que eu faria de correção é que eu acho que os episódios eles ficaram alguns arcos muito extensos. Acho que a necessidade do Netflix de fazer, sei lá, foram 13 episódios, né? Isso. Pra compor 13 fitas, 13 porquês, 13 episódios, ela teve que encher muita linguiça em alguma coisa, e teve episódio que foi muito esticado, eles ficavam enrolando ali com uma parada, criou uma barriga ali no meio da série, em dado momento, que ficou difícil de prosseguir em alguns momentos. Eu não consegui maratonar a série, porque tinha um episódio que me quebrava. Eu disse, não, para, eu vou parar, vou refletir sobre minha vida, depois eu volto. Né? E o último episódio, cara, eu levei uns 4 dias pra poder voltar pra série, porque o último, o penúltimo é um episódio muito pesado, né? E eu disse assim, meu Deus do céu, será que eu quero ver o último? Não sei. Não, sem spoiler, sem spoiler. Então, vamos fechar o bloco aqui pra gente entrar no segundo e poder começar a falar do enredo em si. Onde a gente vai, com spoilers, começar a discutir em relação à série mesmo. Eu queria desafiar um de vocês a fazer uma breve sinopse sobre o que é 13 Reasons Why. O que, que a gente vai encontrar nessa série? A série fala de quê? Trata de quê? Por favor, um resumo aí. É sobre uma garota do ensino fundamental. É médio. Do ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro ano, né? Segundo ano. É do segundo ano? Não lembro. Isso é irrelevante pra mim. Segundo ano, tá tão bem. Tá, uma garota do ensino médio comete suicídio. E aí um rapaz, que era amigo dela, acha fitas. A partir do momento que ele começa a ouvir as fitas, ele começa a descobrir... Ele começa a descobrir o motivo do porquê ela se suicidou. E ela deixou as fitas com esse propósito. E aí, o que vocês irão saber só no próximo. Resumão, ela se matou, então não é spoiler. Ela se matou, não é spoiler, até porque é sobre o suicídio dela, né? Esse bloco já é com spoiler. Ela designou 2 pacotes de fita, um pro guardião, o Tony, e outro pras pessoas. Tony. O Tony, que eu queria fazer um parêntese aqui pra dizer, que é o melhor amigo pras séries, né? Ele não dá spoiler. Porque se o Clay ficasse me perguntando, macho, não vou dizer, porra, tu fez isso, diabo, né? E ele não sai do carro também, né? É, tipo, eu vi uma chave. No carro direto. Entra na escola de carro. Ele só foi pra aula, acho que uma vez na temporada toda. Ele foi pra ameaçar, né? Identifiquei já. Tipo, eu também. Então, sim. Então, as fitas vão passando de personagem para personagem, há crimes nas fitas. Então, no final, o Clay fica muito perturbado em denunciar esses crimes. Clay é o personagem principal. Aquele que é muito dramático, que demora a ouvir as fitas, enfim, esse cara mesmo. Ele se sente na responsabilidade de denunciar os crimes, já que as outras pessoas das fitas não ligaram, porque elas erraram. O Clay foi a única pessoa que não errou nas fitas. Na verdade, ele errou. Ou muito pouco, ou muito, né? Porque ele abandonou a Hannah e abandonar a pobre que tá prestes a cometer suicídio. Tem um ponto aí que merece que a gente se dedique daqui a pouco também. E antes de prosseguir, eu queria saber de vocês, assim... A gente vê na série que as tramas, as subtramas dos personagens... As subtramas da série, elas vão ser tratadas dos personagens secundários... De forma mais desenvolvida do que foi no livro, por exemplo. É o que vocês me disseram. Mas a gente tem também vários temas que eu acho que são interessantes ser tratados... Além do foco que a gente dá no problema da depressão. Da Hannah, né, no problema do suicídio, no problema do bullying escolar. A gente tem aí, por exemplo, um personagem que me marcou bastante é o personagem do Justin. Quando a gente vê no começo, ele é aquele que ela diz assim, ah, tudo começou com esse sorriso, não é sei o que. É o que tirou a foto da calcinha tirou dela, a foto dela. E quando você olha esse personagem de uma lente mais intimista, né, de repente ele é um extremo babaca, mas aí quando a série vai avançando, você começa a enxergar esse cara no detalhe, você percebe, sim, ele foi um babaca, isso não isenta ele ter sido um babaca, mas quando você começa a olhar esse cara, você percebe que ele também é um cara com defeitos, que ele é um cara com problemas, a família dele é completamente desestruturada, você vê que o pai dele, o padrasto, sei lá, é tipo um traficante, a mãe dele é completamente submissa. Eu fiquei muito condoído com a história daquele personagem, por exemplo, quando eu vi ele chorando, ele pede ajuda à mãe, a mãe dele só olha, baixa a cabeça e volta pro quarto, ele começa a chorar, ele pega uma arma, ele pensa em se matar também, né, então é muito complicado. O Alex é outro personagem extremamente complexo, que você olha, né. No final, a série fala tanto de a gente observar sinais, a gente assiste a série todinha e ninguém presta atenção nos sinais que o Alex estava dando a série inteira, né? Que ele não tocava, ele estava extremamente irritadiço, ele tava totalmente foqueirão, né? Ele fala, por mim pode denunciar, pode... tipo assim, ele tava... Todo mundo assistindo a série dizendo assim, ai meu Deus do céu, tô identificando os porquês. E na série rolando os porquês do cara e ninguém prestando atenção. os sinais que você tá falando é uma coisa, sim, realmente muito importante, porque as pessoas têm essa ideia de que o suicídio é uma coisa que, pá, acontece. Ela é uma construção, né? Ela é uma construção, às vezes, que ela vai iniciando, né? O ato final, ele é concluído a partir de uma construção que, às vezes, inicia muito do processo inicial da formação desse sujeito. Né? Ela tem uma relação com a construção social, sim, com o meio que ela vive, com o ambiente, com a forma como ela se relaciona, mas principalmente com a forma como ela vê a si e ela vê o mundo. E essa forma como ela vê a si e o mundo não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é uma construção muito particular, muito subjetiva de cada pessoa. Então, às vezes, como você muito bem pontuou a questão do Alex, né? Quando você chega no momento final que você vê... O Alex também cometeu a tentativa de suicídio. As pessoas se surpreendem, mas não é uma surpresa, né? O Alex, ele realmente deu sinais. Às vezes, os sinais não são claros no sentido da fala, né? Muitas pessoas, né? A gente acolhe pacientes que realmente chegam a verbalizar, né? A ideação, a intenção, que isso tudo faz parte do comportamento suicida. Mas, às vezes, isso não é muito claro. Isso é através de comportamentos, de condutas, que aí a gente pode destrinchar um pouquinho mais no decorrer da nossa conversa. O Alex, pra mim, é o personagem mais desequilibrado do seriado, sim, cara. O Alex, em nenhum momento, ele tá, tipo, equilibrado, assim. Ele parece uma pessoa tranquila. Ele é um personagem doido da cabeça. Ele doido da cabeça mesmo. Não tem outra definição, assim, sabe? E, tipo, quando aconteceu a cena do... Se ele se matou ou não, porque... Eu acho que é difícil ele sobreviver num tiro da cabeça. Eu fiquei, tipo, chocado. Tipo, fiquei, caralho, mano. É, não uma coisa que eu não esperava isso acontecer. Porque eu imaginava que algum personagem ia se fuder muito pra ter um plot na segunda temporada, porque me disseram que tinha um plot. Aí, quando eu vi que o Alex sumiu... que o Alex sumiu e tudo mais, eles disseram, o Alex deu um tiro na cabeça. Cara, eu fiquei arrepiado. Eu fiquei, puta que pariu, mano. E tava claro. Aí depois veio um monte de flash, assim, vendo as coisas. Mano, tava muito na cara, assim, sabe? Mas a série deu um gancho muito importante, porque eu lembro, a Patrícia falou muito certo mesmo, porque o Alex, ele veio dando sinais a série inteira. Mas no último episódio, não sei se vocês lembram, o Tyler, o fotógrafo, sim, ele compra armas, ele tem quase que um arsenal de armas dentro da gaveta dele. E comunica com outro problema que é muito comum nos Estados Unidos, né? Que é aquele negócio do armamento. Isso. E tem aquela questão de que de vez em quando você vê um adolescente que vai lá e comete um massacre, né? É outra vertente desse modelo social que é desenhado no universo escolar, por exemplo, de opressão, do bullying, né? De uma pessoa que não é ouvida ou que não tem voz, né? Mas diz, Gabi, que eu interrompi. Sim, então o Alex, ele tem essa história de que ele levou um tiro na cabeça, mas será se... Aí a série dá um gancho. Será se foi ele que deu um tiro na própria cabeça? Ou o Tyler? O final do Tyler, ele... O Tyler tirando foto, a foto. Ele tira a foto do Clay. Isso, mas por quê? Entendeu? Porque ele vai matar ninguém... os outros. Não, preste atenção. Eu entendi se assim. Se ninguém sabia... É assim, na série... Só quem sabe, só quem fica sabendo da notícia é o tutor, o conselheiro, né? O diretor da escola. Peraí, são só eles que ficam sabendo da notícia. E o Justin, isso. Então, o Clay, o Tyler, ele não sabia que o menino tinha levado um tiro na cabeça, se ele tivesse dado um tiro na própria cabeça. Então... Pode ser que ele tenha dado um tiro. Então, isso é o que a gente pode descobrir na segunda temporada, né? Pode. Seria um plot twist. Eu acho pouco provável. Mas... Eu acho que não. Sim, eu acho que ele tira porque... Mostra uma das cenas que tem um cara lá fazendo bullying com o fotógrafo, que eu esqueci o nome agora. Montgomery. Aí o Alex chega e defende ele. Eu acho que ele tira a foto justamente por... Não vou matar esse cara porque esse cara foi um dos poucos que me defendeu. E o resto eu vou meter bala. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Fortalecendo essa perspectiva que o Sandro trouxe, né? Columbine teve... Essa série me remeteu muito à questão de Columbine, porque aconteceu isso, né? Tem um livro que foi lançado, se eu não me engano, ano passado, da Sue Claybolt, que é a mãe de um dos assassinos de Columbine, né? E a Sue, ela, na descrição, porque o livro é biográfico, sobre a questão... dela como sobrevivente, né? Então a Sue, ela fala que os meninos, porque foram dois, né? Ela, o filho dela e outro. Durante os ataques, eles fizeram isso. Teve uma pessoa um colega deles, que eles encontraram no estacionamento. E eles, ó, cara, vai pra casa, porque aqui vai rolar. Ele deu o aviso, porque o que vai rolar aqui, você não precisa participar. Então, assim, quando eu visualizei isso na série, me remeteu muito à questão de, né, de fazer essa referência a Columbine, porque eu também tive essa leitura de que ele fez essa eliminação, né, o fotógrafo fez essa eliminação do Alex por isso. Porque em Columbine, eles também fizeram a eliminação do cara, porque o cara... Porque ele retirou o Alex. Ele tirou a foto do Alex. Sim. Por isso que as pessoas pensaram que talvez o Tyler tenha atirado isso. No Alex. Porque o Alex teve esse momento de empatia com ele, né? E se ele tem essa ideia, essa idealização em mente, né? Que pode ser uma segunda temporada, a gente não sabe, né? Seria até mais interessante, porque ia abordar outras perspectivas também, né? Se eu for arriscar, eu acho que no começo da segunda temporada eles resolvem a questão do Bryce. Eu acho que ele vai ser preso. E eu acho que a gente entra nesse plot do Massacre do Tyler mesmo. Ou não, viu? Ou não, né? A questão do Bryce é uma questão muito comum, muito mais do que o que a gente imagina na construção social jovem que a gente tem hoje em dia. Geralmente, o... já pode falar sobre as questões psicológicas? Geralmente, cara, essa situação do Bryce, a justiça que acontece mesmo é a exclusão social, assim, que as próprias pessoas fazem. Porque principalmente agora que tá aqui no Brasil, né? É que tá mais difícil uma pessoa que estuprou alguém ou fez algum abuso sexual em alguém ser preso, assim, porque, tipo, aqui no Brasil, se a pessoa não tiver mais a prova, tipo, se a pessoa não tiver uma prova mesmo, quem denunciou que vai se fuder, entendeu? Não a pessoa que fez o crime. Porque pode ser injúria e difamação, né? Se não tiver prova, sim, justamente é isso, se não tiver prova, é injúria. Mas de qualquer forma, assim, é muito difícil pra... Não diria muito difícil, mas não é muito caso que quando uma pessoa, ela é estuprada, ela fica com marcas no corpo, porque depende do estupro. Não precisa ser, o estupro não precisa ser uma coisa absurdamente pesada, entendeu? Só da menina tá, tipo, dormindo, não, só de não ter consenso já é um estupro, entendeu? A pessoa pode não... dizer não, a pessoa pode não a pessoa pode não ligar e tudo mais, só que só da pessoa não querer, na cabeça dela, isso já é um estupro, ela não precisa demonstrar que não quer. Não, deixa eu só corrigir aqui, na cabeça dela não. Não, é um estupro, ponto. Não, é um estupro, ponto. Não, não que na cabeça dela é um estupro, na cabeça dela não querer, entendeu? É isso. Se não há consentimento. Se não há consentimento, não importa a forma, se bateu, se não bateu, se sei lá, sabe? É por isso que pra mim é um assunto muito delicado, porque eu não acho que a justiça resolve isso. Porque além disso, questão da reeducação social da pessoa dentro da prisão. Todo mundo sabe que, não só no Brasil, o sistema cárcere do mundo não é uma coisa tão boa assim, sabe? Principalmente nos Estados Unidos, assim, que deve ser uma coisa horrível. Agora com esse doido na presidência, esse lourão ali. Laranja. E geralmente, assim, as pessoas que saem da prisão, elas voltam a mesma coisa. Que eu não acho que um cara que estuprou uma mulher, ele vai pra prisão e volta, tipo, ai, eu tô curado. Entre aspas, assim, sabe? Porque se a pessoa for pra prisão, se ela for pra prisão, porque ainda tem essa situação, se... Porque geralmente é muito difícil acontecer dele ir pra prisão, porque tem a questão também da mulher não querer admitir, entendeu? Ter medo disso, do que pode acontecer com ela. Diz, mano. Na série, o Bryce, ele é de uma família... Um poder aquisitivo, sim, bem ele tem elevado, esse... né? Aí dificulta mais... Que seja exemplo, feita justiça, né? Isso, a investigação, a influência, né? Os pais dele, sim, sei lá. Sim, sim. Agora, dentro dessa questão do Bryce, outro elemento é trazido de uma forma muito pontual, mas que nem todo mundo percebe, né? Porque a gente vê o resultado final, né? Sim. O Bryce é aquele cara estuprador, o cara foda, o cara horrível. Mas quando você vai começando a perceber também a construção do Bryce, sim, dentro de uma família onde há uma liquidez muito grande das relações, né? Em momento nenhum a gente vê a interação da família do Bryce. Sim. Cadê essa família? É uma família, sim, de poder aquisitivo, né? E tal. Mas cadê a relação? O Bryce vive sozinho naquele casarão, né? A família subsidia tudo o que ele precisa da questão material, certo? Mas e a construção desse sujeito dentro do contexto familiar? Sim. Não existe? Então, ele se construiu muito, assim, de não ter vínculos, de não ter laços, de não ter afetividade. Então, a gente não pode esperar que um sujeito que não é construído dentro dessas amarras de laços familiares, né, de relações, de fortalecimento, que ele realmente desenvolva condutas que a gente julga como valores e morais hoje em dia. Sim, eu vou concordar. Foi um ponto que eu acho que a gente ia trazer, mas já que a Patrícia tocou agora, é muito interessante a gente olhar a seguinte perspectiva da série. Eu vi muitas repercussões na internet do seguinte sentido: muita gente se identificando com a Hannah como a vítima, mas eu também vi muita gente se identificando com os agressores. Sim. E o que eu acho mais interessante, e que aconteceu comigo, em vários momentos você se identifica com um ou com o outro, porque você é vítima ou você é agressor, você é os dois, você pode ser o porquê de alguém, e vai ter muita gente que vai ser o seu porquê. Esse é o modelo de relação social que a gente tem. Em algum momento, pronto, o próprio Bryce, ele é vítima de um sistema maior do que ele, que o leva, né, a ser o Bryce. A gente vê que ele é patrocinado pela instituição da escola, ele é endeusado, ele é o, né, o quarterback, né, ele é o cara que ele é idolatrado pelos outros homens pela postura viril que ele tem, né? Ele é o macho alfa da história. Então é natural pra ele esse negócio de se apossar das coisas. Ele é uma construção social também. E eu queria entrar muito nisso. As pessoas acham que a Hannah Baker se matou por causa de bullying. Eu acho que isso é direcionar errado o que a gente viu. A Hannah Baker é uma pessoa que sofria de depressão, né? Ela foi colocada numa situação de depressão, agravou com bullying, mas a Hannah Baker se matou porque ela foi estuprada. Ela foi estuprada, ela não encontrou voz. É uma série que fala muito de violência contra a mulher, sabe? Se você for ver em vários momentos, a gente tem a violência contra a mulher. A gente tem a Jéssica sofrendo um estupro, a gente tem a Hannah Baker sofrendo um estupro. A gente tem um momento em que a própria Hannah chega pro Porter, que é o conselheiro da escola, pra fazer uma denúncia de estupro, e o cara diz assim: você tem certeza? Você não autorizou? Você não disse? Você não tava bêbada? Como assim? A menina vai relatar um estupro e o conselheiro tutelar da escola alivia pro estuprador, culpabiliza a vítima. Não foi você, não, que autorizou? Então o que é isso, né, machismo institucionalizado? O que é que a gente vê o machismo, por exemplo, no momento em que o próprio Alex, dentro de casa, homem, precisa se provar viril pro pai policial a todo momento? Ah, meu filho brigou na rua. Orgulho, porque o filho tá lá com a cara esbagaçada, que levou... Brigou não, ele apanhou na rua, né? Mas pro pai dele é tipo cicatriz de guerra, né? Tipo um viking. Meu filho viking voltou aqui, o Ragnar. Outro momento que eu acho interessante, por exemplo, é a questão da objetificação da mulher. É tratado também. Você vê lá quando eles passam aquela lista. Os melhores lábios, a melhor bunda. A Hannah Baker, ela fala uma coisa que eu acho que fica bem marcado, que ela diz assim: Alex, quando você me colocou naquela lista, você abriu a temporada de caça a Hannah Baker. De repente ela foi completamente objetificada. De repente todos os machos alfas começaram a correr atrás daquele prêmio. É a mulher prêmio. Então é uma série que em vários momentos, de forma tangencial, acaba tocando nessa questão da violência da mulher. A gente tem uma trama forte aqui se desenvolvendo. A Hannah, assim como o Bryce, assim como muitos daqueles personagens, são vítimas de um modelo machista que a gente tem instaurado socialmente, que forma homens para serem machistas e forma mulheres para serem vítimas, né? E que acaba vitimizando as mulheres, na verdade, fazendo as mulheres vítimas. Não que seja uma escolha, mas que a mulher muitas vezes é colocada nessa situação. Queria, então, abrir para essas discussões recorrentes. A gente vai falar de bullying, de depressão, de violência contra a mulher. O suicídio, ele é um elemento dentro de um mar de coisas que tá acontecendo ali. A gente vai ter machismo, a gente tem a questão do alcoolismo sendo tratada, a gente tem a questão da realidade estudantil, a gente tem a questão dos sinais da depressão que são demonstrados. Por que o pai e a mãe da Hannah Baker não repararam que a filha deles estava passando por essa situação? A gente tem a questão do individualismo, a gente tem a questão da dificuldade das pessoas, porque o suicídio é um tabu, porque a depressão é um tabu, das pessoas não falarem. A própria Hannah nunca buscou ajuda. A única vez que ela buscou ajuda, ela não conseguiu dizer pro Porter diretamente: olha, eu quero me matar. É obrigação daquele cara saber? Não é. Por que que a gente não fala desse tema, né? Por que que ainda é tabu? Aí eu queria abrir pra vocês, vamos lá, fiquem à vontade aí agora pra poder... chafurdem nesse tema, por favor. Eu tenho depressão faz 6 anos e por isso que eu meio que entendo como é que é, tipo, essa questão de não se expor, sabe? Porque, tipo, quando eu falava pra alguns amigos, tipo, ó, cara, eu tenho depressão, não sei o que, eles ficavam: ai, mas tu tá bem? Tu quer alguma ajuda? O que é que tu quer que eu faça? Eu tô do teu lado. Tipo, tudo que você precisar, você quer me ver agora? Não faça besteira. Não, cara, eu tô bem. Eu tenho isso faz muito tempo. Eu só criei coragem de falar pra ti agora. Ela: não, mas tu precisa de alguma ajuda? Não, eu já tô me ajudando. Não, mas se tu quiser, eu te ajudo. Não, cara, não é desse jeito. Porque as pessoas acham que tem quando... que tem que salvar a vida da pessoa urgentemente. Tipo, eu tenho depressão. Vixe, vai se matar agora, entendeu? Não é uma questão assim. É uma questão, tipo... Eu não sei. Quando eu comecei a sentir os sintomas de depressão, foi por conta do bullying. Eu sofri muito bullying no ensino fundamental, de verdade. Eu não vou ligar se eu vou... Eu sofri muito bullying, eu apanhava, zoavam comigo porque eu tinha voz fina. Eu ainda não sei se eu tenho voz fina. Não. Zoavam comigo porque não, eu era tá ótimo, Gabriel. Zoavam comigo porque eu era o menor da sala também. E aí era uma questão que eu só comecei a tratar no passado. Eu tinha, tipo, 14 anos, hoje eu tenho 21. E aí, tipo, eu fui pra psicóloga nessa época, porque eu meio que não me sentia bem. Fui pra psiquiatra, comecei a tomar remédio. Aí parei e voltei ano passado pra psicóloga. E só ano passado que eu aceitei todos esses problemas que eu sofri, porque um ano depois de eu ter sofrido bullying no quinto ano, que era a sexta série, no outro ano, na mesma escola, no primeiro dia de aula, as pessoas que fizeram esse bullying comigo, que fuderam com a minha cabeça, que eu não vou negar, basicamente me trataram como se eu fosse o melhor amigo deles, e eu levei numa boa. E só no passado que eu aceitei, assim, cheguei no Facebook, cara, porque a gente combinava pelo menos duas vezes no ano a gente se encontrar, com uma reunião, entendeu? Aí cheguei, cara, não quero mais, é massa o que eu tive com vocês, mas vocês fuderam com minha cabeça, bicho. Eu tô aceitando isso agora. Consegui, não, consegui, eu mandei a real mesmo, assim, mas eu não falei pessoalmente, eu mandei no Facebook, eu bloqueei todo mundo, assim, eu fiquei, cara, não quero mais saber, desculpa, vocês desgraçaram minha vida. E aí, tipo, eu acho que pra mim, que eu tenho depressão faz 6 anos, eu já tô, não diria acostumado. Eu não queria estar acostumado, eu não queria ter depressão. Mas eu já tô acostumado como é a situação e tudo mais. Mas pra uma pessoa que tá começando a ter uns sintomas, porque existem vários tipos de depressão. Tu me corrige se eu tiver errado. Sim. Existem vários tipos de depressão. Que é você vê o sintoma de cara e daquela que você nem percebe direito, assim, sabe? Eu não sei os nomes, assim, os termos, tipo, depressão latente, não sei o quê, aguda, alguma coisa assim, que minha psicóloga já falou. E eu acho que, tipo, se você começar a perceber os sintomas de uma pessoa que tem depressão, o isolamento social, falar muito pouco nas redes sociais, agora que existe rede social, né? A questão de não comer direito, não dormir direito, tomar banho muito pouco, começar a ver uns cortes, porque geralmente acontece corte quando a pessoa tem depressão. Eu já me cortei muito também, não vou negar. Eu realmente vim pra esse podcast assim, com tudo, assim, sabe? E tipo, é muito foda, cara, porque depressão barra suicídio é muito tabu. Porque quando a pessoa tá com depressão, automaticamente a outra pessoa já pensa que ela vai se suicidar e fica desesperada, entendeu? E eu acho que esse desespero não ajuda a pessoa, faz ela piorar. Porque a cabeça de uma pessoa com depressão não é uma cabeça normal com uma pessoa que não tem depressão. Ela pode estar no momento super bem e do nada ela só pensa em morrer, desaparecer, sumir. Não existe um motivo aparente, assim, sabe? É só a falta de... Qual é o hormônio? Serotonina. É só a falta de serotonina no corpo, melatonina e por aí vai. Eu já tô falando demais, vou falar demais. Não, pode falar, tá legal. E tipo, esse podcast vai ter 3 horas de duração. E tipo, foda, assim, como a sociedade ainda trata a depressão em pleno 2017, sabe? Como tabu. Como tabu, é um tabu, é quase como uma maldição. Tipo, eu já terminei muito relacionamento porque a pessoa não conseguia me aceitar do jeito que eu sou. Ele não conseguia lidar comigo. Aí, tipo, sei lá, a pessoa ia pra minha casa, a gente tinha uma noite maravilhosa, blá, blá, blá, blá, blá, e no outro dia ela voltava e eu tava todo cortado e ela não conseguia entender. Eu cheguei, cara, eu também não consigo entender. Desculpa. É só uns deslizes que eu tenho, não tem motivo e tudo mais. E aí, tipo, já terminei muito relacionamento por conta disso, assim. E eu queria perguntar pro Gabriel e queria também que a Patrícia ficasse intermediando também essa fala. É o seguinte, o pessoal tem falado muito na internet que a série, ela pode ser prejudicial pra pessoas que, por exemplo, estão em condição de depressão ou sei lá, que tem tendências a suicidas. Você, enquanto uma pessoa que vive o problema, e Patrícia, enquanto uma pessoa que lida, né, com pessoas em estado de depressão, vocês concordam em 100% com isso? Ou existe algum fator positivo que a série pode trazer para as pessoas? Você, Gabriel, pessoalmente, lhe incomodou? Você se sentiu como, por exemplo? A cena de suicídio da Hannah me fez não dormir por 3 dias seguidos, lembrando do... Porque eu acho que foi desnecessária a forma que foi mostrada. Tipo, no livro, a Hannah disse, a Hannah toma comprimido, né? E se mata. Ela toma comprimido e morre. E, tipo, não precisa mostrar como é que ela vai se cortar, porque eu já vi muitos casos na internet, não direi muitos, mas pra mim 20 já é muito, de gente que se matou por conta desse seriado, sabe? Que tava mal e assistiu o seriado e foi um gatilho pra pessoa e não dá mais pra mim. Tipo, um caso de uma universidade daqui, eu não sei quem foi a pessoa, mas eu também não vou falar de qual universidade foi, qual faculdade, de uma pessoa que se matou por conta de aqui, que assistiu, maratonou e depois se matou. Não sei se ela se cortou, whatever, não importa. Acabou com a vida dela. Não, eu não acho que o seriado trata essas coisas assim de uma forma boa, porque não dá nem... Não mostra que a Hannah tem depressão. Se ela se mostrasse que a Hannah... Não, cara, a Hannah se fode e ela fica se aproximando mais ainda das pessoas. Isso não era pra mostrar isso, era pra mostrar que a Hannah tá mal, sabe? Não precisava ela ter sido estuprada pra ser, tipo, o ápice dela. Tipo, com essas coisas leves que ela sofreu, já podia, o seriado já podia mostrar umas coisas pra, tipo, ó, isso não é bom, gente, sabe? Tipo, mostrar que meio que um isolamento da Hannah, sabe? Para as pessoas, que é o público adolescente, não é um público muito inteirado, assim, ainda nesses... A não fazer, a não vacilar também. principalmente. Eu acho que o seriado devia mostrar mais... devia não, né? Porque não vai ter mais. Devia mostrar mais. Confundida a cabeça da Hannah tá. Não mostra quase nada, assim. Só mostra depois que ela é estuprada e é um episódio. Depois do depoimento do Gabriel, né? A gente acaba pegando alguns elementos pra fortalecer o que a gente conhece, né? O que a gente pesquisa, enfim, sobre a questão do sujeito, né? Eu trouxe para vocês, assim, alguns dados da OMS, né, Organização Mundial da Saúde. Ela é a instância máxima para questões de saúde pública. E o suicídio, ele é hoje tratado como uma questão primordial de saúde pública, né? Atualmente, há registros de que anualmente 1 milhão de pessoas se matam no mundo, né? E até 2020, há uma estimativa de que esse número chegue a 1,5 milhão de pessoas no mundo. Mas esses números, né, apesar de serem gritantes, a gente acha um número grande, mas ele ainda é muito subestimado. Porque a OMS, ele pega esses registros a partir dos países que passam. Existem países que sequer comunicam. Então, esse número não é real ainda, né? É um número bem aquém do que realmente acontece. Outro elemento, assim, bem pontual, né, na questão de números, é que dentro dessa perspectiva a gente tem uma média de uma morte a cada 40 segundos por suicídio. Então, só enquanto a gente está fazendo aqui esse momento, muitas pessoas já cometeram suicídio no mundo. E para cada pessoa que comete o suicídio, pelo menos 10 a 25 tentativas acontecem. Ou seja, a cada 3 segundos tem alguém tentando suicídio. É uma questão muito, pelo menos pelo olhar da psicologia, tratada pelo não de todas essas pessoas. Basta, né, a gente observar que sempre quando a gente sabe de uma situação de suicídio, a gente não sabe pelas vias comuns, a gente sabe a meia boca, né? Uhum. As pessoas não falam muito. É um tabu social, não só na mídia, até no ambiente familiar. Se ocorreu um principalmente suicídio, né, as pessoas, elas não falam a respeito. E a pergunta é esse silenciamento a respeito de um tema, que é um tema pertinente, que faz essa quantidade de vítimas que a Patrícia trouxe pra gente. É de fato saudável a gente não falar? Ou será que... Eu também entendo que, como o Gabriel falou, né? Falar da forma errada pode ser uma coisa extremamente prejudicial. Uhum. Só que eu acho que também não falar é um problema. Acho que é tentar encontrar esse equilíbrio, né? Principalmente em questão a isso que você falou, né, da questão das não notificações, o que é que acontece? Ele é um tabu justamente pelos elementos que vêm a partir da forma como a pessoa cometeu suicídio, né? Então, para a família, você pontuou a questão da família, né? Por exemplo, nos hospitais, os atestados de óbito, quando o paciente chega porque cometeu suicídio, muitas vezes ou é causa ignorada ou é porque a família tem vergonha. A família tem vergonha realmente de dizer ou de expressar para a sociedade que, no entendimento dela, aquela pessoa foi fraca ou aquela família foi incapaz de perceber, ou enfim, né? São diversas, inúmeras. Então, culpa, a questão de vitimização, né? São elementos que pesam muito para a família para poder ela discutir sobre esse assunto, né? Você perder um parente, um ente querido, já é algo muito adoecedor, né? O meu foco de estudo, plano de fundo, é suicídio, mas eu estudo em especial os sobreviventes. Quem são os sobreviventes? Qual, né? Qual é o tema só do seu TCC? O tema do meu TCC é um estudo sobre o impacto, né, a ressignificação dos papéis dos sobreviventes diante o fenômeno do suicídio. Então, assim, o que são sobreviventes, Patrícia? Aqui, nessa sala, muito provavelmente, todos nós somos sobreviventes. Sobrevivente não é só a família. Né, sobreviventes somos nós que já perdemos um colega de trabalho, um colega da escola, um amigo, um primo, um pai, uma mãe, um irmão, todos nós nos caracterizamos como sobreviventes se já tivemos um contato com o suicídio. Então, é dentro dessa perspectiva o meu objeto de estudo. Então, assim, em números, né? Aqui no Brasil, uma pesquisa recente de 2014 mostra que o Brasil é o quarto país latino-americano em números de suicídio e o oitavo no mundo em números absolutos. Aqui no Brasil, o foco, né, onde tem mais registros é na região sul, e a OMS, ela tem registro de suicídio a partir de 5 anos de idade. Então, assim, você imagina o suicídio uma coisa já de uma elaboração adolescente, adulto, enfim. Mas existe registro na OMS que apontam que crianças de 5 anos de idade já cometeram suicídio, né? Então, você começa a pensar que é uma questão muito maior. Atribuir casualidade ao suicídio é muito complicado. Eu diria até que é impossível você atribuir casualidade, porque o suicídio, ela é uma questão muito, é multifatorial. É uma construção, ela é uma resposta a uma construção existencial. Que quando a pessoa chega no momento do suicídio, já tem uma história pregressa. Sim, até ali, né? Sem dúvida. Esses elementos, né, a questão do bullying, a questão da violência, eles são o que a gente chama de elementos precipitantes. O que são esses elementos precipitantes? São aqueles elementos pontuais que geralmente, no senso comum, a gente relaciona ao ato. Mas não necessariamente a Hannah Baker cometeu o ato porque ela sofreu algum tipo de bullying ou porque ela foi estuprada. Mas esses foram elementos precipitantes para a decisão dela. Isso já era uma construção na cabeça da Hannah de muito tempo. A Hannah, se você perceber, ela era uma garota do não dito, muito claramente. Tanto a Hannah, quanto o Alex, quanto todos os outros. A Jéssica também sofreu abuso. Por que a Jéssica não cometeu suicídio, se a gente atribui a questão do suicídio ao estupro, por exemplo? A construção da Jéssica, construção significativa e existencial da Jéssica, é diferente da construção existencial da Hannah. Então, assim, por exemplo, dentro da perspectiva psicológica, o que é que a gente entende? Que o sujeito, ele... Vou citar agora abordagens, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado. Dentro da perspectiva cognitiva, que é a minha linha de método de trabalho, então a gente entende o sujeito como uma construção de crenças, né? O que é essa construção de crenças? Ele vai criando a forma dele de ver o mundo, de ver a si e de ver o outro. É muitas vezes alterada pelo fator da doença, né? Ele vai sendo alterado constantemente, né? A crença, ela é uma coisa que ela começa a ser construída ainda na infância, na forma como ela se relaciona com os pais, com o entorno dela, na escola, na família, né? E essas crenças, ela tá atrelada muito a essa construção da forma de ver o mundo. É a questão muito subjetiva. Então, por exemplo, não dá pra dizer que eu e a Gabi, por exemplo, como irmãs morando na mesma casa, mesmo tendo o mesmo tipo de criação, vamos ter a mesma construção de crenças. Não. Por quê? Porque a crença perpassa a questão da subjetividade do sujeito. Então, assim, alguns sujeitos são mais vulneráveis que outros. Existe uma dúvida que me surgiu e eu, aproveitando a sua presença, para perguntar. Existe algum estudo, por exemplo, que indique que existe alguma predisposição genética ou não? Isso é, de fato, visto hoje, a tendência ao suicídio, como um fator puramente social ou nesse âmbito familiar, por exemplo. Existe algum estudo que aponta que é genético ou não? Não, assim, no caso de sobreviventes, filhos de pessoas que cometeram o suicídio, ou pai ou mãe, né? Não é nenhuma questão genética, mas é uma questão mesmo de construção daquela vivência. Na pesquisa que eu tô fazendo, eu vi que tem alguns dados, por exemplo, que os sobreviventes, eles são um grupo de fator de risco para suicídio. Por exemplo, as primeiras semanas, não quer dizer, por exemplo, eu perco o meu filho por suicídio, eu vou também cometer suicídio. Não, mas eu me enquadro dentro desse fator de risco, por conta dessa construção vivencial, relacionada à social, né? A questão do ambiente, da vivência, da experiência. Geneticamente, eu ainda não vi nenhum estudo que faça uma inter-relação. Existe com a questão de transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão. Pessoas que têm depressão, os filhos têm uma maior predisposição a também desenvolver o transtorno depressivo. O Gabriel, ele deu o depoimento dele em relação à questão do transtorno depressivo. Está, sim, associado, em muitos casos, de suicídio, mas também não é um elemento determinante. Não existe elemento determinante. Existem fatores. Alguns transtornos mentais, eles são mais agravantes para o desenvolver do comportamento suicida, né? a gente tem na literatura a questão da depressão, tá muito associada, mas não quer dizer necessariamente que o depressivo automaticamente é um suicida. Isso, nem quer dizer que o depressivo ele vá cometer suicídio e nem quer dizer que quem comete suicídio todo necessariamente tem a depressão. Então, assim, a depressão realmente, ela tem uma associação, mas ela não é determinante. E existem alguns outros transtornos mentais, né, como o transtorno bipolar, esquizofrenia com psicoses, são alguns transtornos que têm um índice associativo à questão do comportamento suicida. A gente também é importante salientar que o tema suicídio, ele perpassa um leque, né, como você disse, é uma construção, né, uma questão gradativa. Então, por exemplo, existem pacientes que eu recebo, por exemplo, que eles vêm muito com a questão da ideação. Ideação é diferente de intenção e é diferente de ato. A ideação, ela vem num nível onde a pessoa experiencia só os pensamentos. Aaron Beck, um dos fundadores da terapia cognitiva comportamental, ele relaciona a ideação e o comportamento suicida a crenças de desesperança. Então, todos os sujeitos que estão acondicionados dentro dessa questão do suicídio, para Beck, eles estão sim desenvolvendo crenças de desesperança e, em segundo grau, crenças de desamparo, de desamor. A gente vê muito isso na relação da Hannah. Uma questão de fragilidade, né? Vulnerabilidade. É uma questão de fragilidade, assim, a pessoa se torna muito frágil a tudo, assim, tipo, se torna muito mais sensível, vulnerável, sabe? Sim, sem dúvida. E é a própria percepção, assim, do mundo, assim. Isso. É uma coisa muito difícil das outras pessoas verem isso sem você mesmo se estudar e querer se ajudar, entendeu? Eu queria falar, por exemplo, que foi dito aqui no começo, por exemplo, que a Hannah é burra. É muito complicado, né? Eu me tremi todinho porque é muito complicado. É uma pessoa que tá numa situação de uma doença. Ela não tá tendo a percepção plena de como tá a situação dela. Eu não falo isso, mas eu acho que sabe por quê? Se acusa, Idiona. Vou defender meu namorado agora. Não, mas sabe o que é? Que a gente tava assistindo a série, a gente comentava por quê. Porque a Hannah... E não aconteceu só uma vez com ela em relação aos homens da escola dela, né? Todos eram de um mesmo grupo. Então, todos eles... Eu não tô dizendo que isso é normal. Tipo assim, se nós estamos no mesmo grupo, nós temos o mesmo comportamento. Não. Mas lá era o caso. Todos eles tinham o mesmo comportamento. Então, ela se envolveu com o Justin, com... O Marcos. Isso. Então, todos eles tinham o mesmo comportamento influenciado pelo Bryce. Tudo isso ia acontecer. Influenciado pelo modelo social machista. Isso ia acontecer. Então, ela se envolveu com um, sabendo que ia acontecer de novo, e se envolveu com outro, sabendo que era do mesmo meio. Então, era o mesmo comportamento sempre. Então, ela buscava ajuda, ela buscava saída em pessoas, sabe, que não... Gabi, não, você tá falando de uma pessoa, você tá falando de um adolescente que não tem a plena formação. Em construção, vulnerável. A necessidade de aceitação é absurda. Ela queria ser aceita no grupo que desse mais visibilidade, no melhor grupo, no, sei lá, dos descolados, e aqui uma aspa enorme. Aquele era o grupo. Quem é que não quer ser admirado? Quem é que não quer fazer parte desse grupo? Quem é que quer ser o loser? Ninguém. Então, em alguns vão gerar um distanciamento e outros vai querer aproximação. Ela era do tipo que estava querendo ser aceita dentro daquele grupo. Mas aí E a gente tem que ver também que em vários momentos a própria percepção da Hannah estava distorcida. Isso fica claro numa cena, por exemplo, do Zack, que ela descreve na fita que ele pegou o papelzinho com a cartinha que ela mandou e jogou no lixo. E quando ele fala com o Clay, ele diz, não, tá aqui, ó, na minha carteira. Eu guardei. Isso. Quer dizer, a percepção de uma pessoa que tá num estádio de depressão... Ela dissocia. Ela nem sempre vai condizer ao fato em si. Ela tá percebendo o mundo por um prisma, muitas vezes, que é um prisma da desesperança, né? Isso. Entra na questão da vulnerabilidade que o Gabriel falou. A pessoa, ela tá num estado em que ela não consegue olhar e perceber as coisas por um olhar otimista. E pra você que tá ouvindo, por exemplo, se você é uma pessoa que se encontra nesse quadro, assim, complicado a gente se colocar na posição, como o Gabriel falou, do salvador. Ninguém é salvador de ninguém. É uma questão, é uma doença, é uma doença que precisa de um tratamento, existem tratamento especializado, tem pessoas, tem especialistas pra cuidar de você. Então, é buscar esses cuidados. É uma questão de convivência também. Você vai conviver com essa condição da depressão e em vários momentos você vai ter que enxergar que nem sempre você vai conseguir fazer só. O Gabriel tem essa vivência faz 6 anos, né, Gabriel? Na verdade, eu penso como se fosse no meu caso. Eu não penso nem como no caso dela, mas se isso acontecesse comigo, eu ia querer prejudicar minha moral sempre com os mesmos caras? Ou eu ia tentar mudar? Da Gabi pois saudável, né? Será que a Gabi, num estado de depressão extremo, ia conseguir sequer perceber que tava fazendo isso? É verdade. Desse da Hannah Burns, eu acho que é meu pai, não vou negar. Até agora tá me cutucando. Mas ele chamou a Hannah de burro lá fora, viu? só pra contar, eu lembro. I remember. Até agora tá me cutucando aqui. Eu não acho que ela seja burra. Eu acho que é uma questão como o Elisandro falou, e como tu, a Patrícia falou, que todo mundo no ensino fundamental quer ser aceito. Aí imagina, quem seria aceito? Médio. Uma menina totalmente isolada do mundo ou uma menina que tenta pegar os gostosões do time de futebol americano? Isso é muito inconsciente, entendeu? Sabe? Esse comportamento, ele não é uma coisa que, mesmo que a Hannah tivesse em plena funcionalidade, ela elaboraria, não, assim, assim, assado. O nosso comportamento, a gente elabora muito na psicologia funcional e disfuncional, né? O nosso comportamento tido funcional, mesmo ele sendo funcional, a gente ainda não elabora muito bem os passos que a gente dá, né? Às vezes a gente dá um passo em relação a um carinho ou em relação a alguma decisão e depois a gente diz assim, nossa, como eu fui burra de cometer esse tipo de coisa, né? Como eu fui burra. Cara da Gavi, olha aí, Jona. Mas não é essa a questão, né? A questão realmente se pontua na questão de que a Hannah, assim como todos os outros, eles estavam muito aprisionados a essa disfuncionalidade da visão de si próprio, que é muito comum na adolescência, é tanto que as taxas de suicídio, elas são mais pontuais nas fases entre 15 e 35 anos, que aí ainda pega uma fase da adolescência, e acima de 75 anos, que são fases muito pontuais de mudança, né? Geralmente a fase de 75 anos é uma fase onde a pessoa está de confronto com a finitude, né? A pessoa com 75 anos, ela não tem mais muitas perspectivas do que fazer na vida. Ela provavelmente já fez tudo que ela, né, dentro dos padrões que a gente tem expectativa de vida hoje. Então, assim, ela se depara com essa questão existencial. E na fase de adolescência, é outro ponto também onde o sujeito, ele não tem a construção abstrata totalmente construída, né? Ele não desenvolveu ainda completamente a ideia de que situações são contingências passageiras, que tudo pode ser resolvido. Então, em algum situações por conta da vulnerabilidade ou de um transtorno, ou de um condicionamento social, enfim, ele vê no suicídio uma saída, mas não uma saída, ele não vê o suicídio, ele não atribui o sentido de morte. Nos bilhetes, suicidas, enfim, a gente vê muito como um sentido mesmo de libertação daquele sofrimento. Eu perdi dois amigos meus no suicídio e o bilhete deles, assim, é sempre, eu vou ficar muito melhor, não se preocupe, e tudo mais, é como se ele tivesse encontrado a paz, assim, como se o inferno fosse realmente aqui. Sim. Uhum. E pra ele é. E o paraíso fosse a pós-vida, critério, né? E uma coisa que as pessoas têm falado muito em relação à série é o fato de ela romantizar, né? De ela glamourizar a ação do suicídio. Vamos dizer, por exemplo, que a Hannah agiu com vingança, por exemplo, querendo causar o mal, ou não, outro dizer, ela só está relatando os eventos da vida dela. Mas eu não sei qual a perspectiva dos demais, queria ouvir de vocês. A minha visão é sim, que em dado momento, por exemplo, até mostrar a cena do suicídio, da forma como foi feito, você meio que está apontando o suicídio como uma fuga. Em nenhum momento fica claro que não é. Deixa entender que, olha só, ela cometeu o ato de suicídio e olha aí, ela mudou a vida de todo mundo com o suicídio. Uhum. Ela fez as pessoas questionarem, como se ela fosse uma mártir. E eu não sei se essa abordagem é uma abordagem saudável para uma atitude que levou ao fim da vida de uma pessoa, né? Assim, a OMS, ela tem realmente o SUPRE, né, que é onde formula manuais, tanto para a área de saúde quanto para a área da mídia, de como tratar assuntos relacionados a questões de saúde, transtorno mental. E o SUPRE, em 2000, ele fez, realmente desenvolveu um manual para a mídia, direcionado para a mídia, sobre como deve ser tratado, principalmente, a questão do suicídio. Realmente, a série, para uma pessoa que está em acometimento, né, em transtorno, em ideação, a forma como ela foi abordada, eu diria que ela é, no mínimo, perigosa. A questão, por exemplo, de esse fortalecimento na cena, essa romantização que você falou, ela realmente existe. Mas o ato, ele não é nada romântico, muito pelo contrário, ele é violento, não só na questão física, mas ele é uma mutilação muito mais psicológica, tanto da própria pessoa quanto de todas as pessoas que estão envolvidas na situação, né? Então, até mesmo para um sobrevivente, talvez assistir a série seja algo muito forte, muito difícil. Então, assim, a série... Eu não vou jogar pedras, porque é uma produtora artística, né? Então, ela vai usar os artifícios que ela tem pra conseguir o objetivo dela, que foi esse, né? De ter uma grande repercussão. Mas, a nível, realmente, de saúde, ela pecou muito. Por exemplo, entre os episódios, uma coisa que eu senti muita falta seriam alertas. Como ela faz os alertas? Só em dois ou três, não foi? No final, e ele só faz alertas sobre, por exemplo, são cenas fortes e tal. Mas eu digo alertas mesmo de, se você está se sentindo assim, procure ajuda e indicar um canal de ajuda. A gente tem a CVV. Até indica no final, né? No episódio final eles indicam, mas eu acho que fica tão perdido que, assim, eu só fiquei sabendo que tinha indicação do CVV depois, com a repercussão da internet. Porque eu não vi. Não é nem no último, não. É no que eles fazem, que é que são os atores falando isso depois. Eles fazem. Mas é um episódio que nem todo mundo viu também, né? Pois é. Então, assim, não, durante mesmo os intervalos dos episódios, eu acho que seria fundamental que tivesse tido esse tipo de intervenção. Teria dado um outro tino pra série, sabe? A questão da finalização, né? A forma como ela foi, principalmente a cena final, né? A cena do ato final da Hannah, até destoa do próprio livro, né? Porque o livro, ela toma medicação. É uma coisa até menos impactante, entre aspas, né? Visualmente. Porque na cena ela realmente corta os pulsos. É uma coisa muito forte de ver, muito violenta. Então, assim, esse manual da OMS, ele pontua, por exemplo, essa questão da exploração do cenário. É uma coisa totalmente que deve ser desconsiderada segundo a OMS. Ela não deve ser pontuada. Alguns casos, eles têm uma repercussão muito grande na mídia. Mas, às vezes, quando ele repercute da forma errada. Por exemplo, quando está associado a celebridades que cometeram suicídio, né? Kurt Cobain, Marilyn, Robin Williams, né? São figuras de peso. Um fenômeno que o pessoal chama de efeito Werther. Né? Efeito Werther. Então, o efeito Werther, né, foi a partir de uma obra de Goethe, de 1774, se eu não me engano, né, era um livro. E essa obra dele, né, o herói da história, por questões amorosas, né, no livro descreve que ele acaba cometendo suicídio. Então, houve uma identificação na época muito forte. A mídia, na época, eram livros. Ele era um livro, então, se eu não me engano, foi esse o caso. Os Sofrimentos do Jovem Werther. Pronto. Então, foi nesse caso, ele cometeu o suicídio com um tiro. E, posterior ao lançamento do livro, muitos outros jovens da época cometeram. Patrícia, você acha realmente que o efeito Werther, ele é possível de ser associado com a questão do efeito 13 porquês? Não, porque a sociedade, ela se modifica também. A construção se modifica também. Eu não posso dizer que ninguém irá ou cometeu o ato suicida a partir de assistir do movimento que foi a série. Mas também eu não acho que seja associado da forma como foi associado com ele, porque há uma configuração social diferente, uma leitura social diferente. Eu não vejo uma relação tão forte para associar esse elemento. Mas eu só queria finalizar em relação à questão do suicídio ainda, né? Dentro dessa questão dos fatores de risco, né? Que eu falei da construção das crenças, né? Enfim, a gente falou dos transtornos. Os transtornos mentais, que geralmente tem alguns que são fortemente associados, questão da depressão, bipolaridade, psicoses. Mas existem também elementos de construção sociocultural, né? Que são os precipitantes que eu falei. Estado civil, dentro das pesquisas da OMS, é um elemento também, são elementos bem pontuais na pesquisa sobre a característica dos indivíduos, né? Então, por exemplo, como se fosse um perfil, digamos assim. Então, por exemplo, divorciados, viúvos e solteiros. Né, pessoas divorciadas, viúvas e solteiras. É um quadro mais recorrente dentro da perspectiva do suicídio. Aí você já vê questões relacionadas... Ah, é porque ele se divorciou? Não, não é porque ele se divorciou. É porque está relacionado à sua crença de desamor, desvalor. A questão da profissão. Existem algumas profissões que têm mais associação ao comportamento suicida, que são médicos, farmacêuticos, químicos e agricultores. Médicos, quem diria, né? Médicos. Quem diria? Aí você se pergunta, né? Nossa, mas por que são profissões tão diferentes? Elas têm elementos que convergem entre elas, como, por exemplo, todos esses profissionais, eles têm um acesso muito fácil a método. Ele tem um acesso muito fácil a métodos, né? Médicos, farmacêuticos, químicos e agricultores. Aqui no Brasil, né, os agricultores, o método de suicídio mais recorrente é através de ou medicação ou então de venenos, né? Mas tem um nome, agrotóxicos. Então, assim, perda de emprego também tem uma relação. Não é a questão de estar desempregado, é a questão da perda do emprego. Por quê? Porque a perda do emprego, ela vai se relacionar com crença de desamparo, de desvalor. É a emigração, né? Não necessariamente a emigração de país, mas a emigração, quem vem do interior. Isso aqui no Brasil é muito recorrente. A minha experiência como sobrevivente do meu familiar está muito atrelado também à questão de emigração. Era um primo que veio do interior e teve toda uma construção aqui e acabou culminando nesse ato final. Cabe aqui, né? E os estressores ambientais, né? Relações familiares, que aí a gente vê a questão lá do Justin. É um fator de risco muito forte, essa destruturação. O Alex é uma pessoa que ela é totalmente vinculada a essa questão do não dito. O Alex, ele não tem autonomia. O Alex, ele não toma decisões sobre nada. O pai dele é aquela figura patriarcal, castradora, que limita a forma do Alex de ver, se comportar, e ele só baixa a cabeça e sim senhor. E isso é realmente extremamente adoecedor. Então, assim, pra você que tá ouvindo a gente, transtornos mentais ou ideações talvez sejam situações muito provavelmente que você não vai conseguir lidar sozinho. Só um adendo, só pra tu me relembrar mesmo o que são ideações mesmo. Pronto, as ideações, ela tá relacionada muito a pensamentos. Quando eu penso que eu não tenho mais valor e que eu não preciso mais estar junto com a minha família, porque a minha família só sofre se eu estiver aqui. Então, isso está muito ligado à ideação. A ideação, ela fica no campo dos pensamentos. Ainda não existe necessariamente uma estratégia, um planejamento. O planejamento, ele vai no campo da intenção. Quando o paciente chega com eu já pensei que eu posso comprar uma arma e fazer assim quando eu estiver em casa sozinho e tal, isso a gente já considera como intenção. Ele já tem um planejamento de como é que ele pensa em fazer aquilo. Então ele já saiu do campo da ideação e foi pra intenção. Mesmo que ele não faça. E o ato tá ligado, a tentativa tá ligada ao ato, que pode ou não culminar no suicídio. Outro dado importante é que a questão de gênero, né? Homens, realmente, eles se matam mais, muito por conta dos métodos que eles utilizam. Os métodos que eles utilizam são mais letais. O método fala muito sobre o sujeito. Uma pessoa, dentro das pesquisas, eu achei esse dado muito interessante, uma pessoa, por exemplo, que comete suicídio dando um tiro na cabeça, ela jamais pularia de um prédio. Então, não é... Aí você já desconstrói a ideia de que suicídio é morte. Não é só necessariamente a questão de morte, é uma questão existencial. Então, esse método, ele fala muito, existe uma quem tiver mais interesse, né, existe uma tese de doutorado que ela aborda sobre essa questão do método, né, de como o método, ele fala muito, porque depois que a pessoa comete o ato, você só pode fazer uma avaliação, entre aspas, né, psicológica dela, pós-mortem, né, a partir de elementos que você vai extrair daquela história de vida que ela deixou. Então, o método, ela vai te dar muito norte sobre essa construção dela. Então, a gente falou da ideação, da intenção, né, do ato final, que pode ou não culminar. Os homens, eles têm mais efetividade no ato. Em contrapartida, as mulheres tentam mais. Numa pesquisa, as mulheres, elas são o público que mais tentam o ato suicida. Mas como método de letalidade, raramente uma mulher comete suicídio, por exemplo, com tiro. Por quê? Porque tem os princípios estéticos, né? A valorização ainda da vaidade da mulher. Mesmo depois de morta a mulher, ela não quer se ver totalmente esfacelada na questão da sua vaidade, da sua construção estética, assim. O que também não é uma regra, tá? Não tô dizendo que nenhuma mulher vá com ela. Uma curiosidade. Quando a pessoa tenta cometer suicídio e não consegue, tu já estudou, tipo, como é que a cabeça dela fica depois? Ou difere do método, assim? Não, é, geralmente as pessoas, né, as pesquisas apontam que quem comete o suicídio, muito provavelmente ela já tentou no mínimo outras 3 vezes. A forma como é abordado isso com ela a partir da primeira tentativa vai te dar muito norte de por que culminou no ato. Entende? Então, assim, a própria área é bem intrigante, que até a própria área médica, ela não consegue lidar com isso. Eu digo a área médica mesmo, os pronto-socorro, né, e tal. Quando uma pessoa, ela chega no pronto-socorro e foi por tentativa de suicídio, ela é marginalizada, na maioria das vezes. Porque o ideal médico é o ideal máximo de vida. Ele não quer saber se essa vida é boa ou não é, importa que esteja viva. Então, assim, o nosso olhar da psicologia, ela é totalmente diferente. Mas é a questão de qual é o ponto que vale essa vida. Então, assim, há vários campos que interagem com uma pessoa quando ela tenta suicídio, né? Campos de conhecimento. Ela passa pela questão psiquiátrica, psicológica, social. Então, se ela tiver o suporte dessa equipe de uma forma muito pontual, né, muito provavelmente esse ato ele não vá se finalizar. Mas se ela não tiver esse suporte, então virá sim outras tentativas. Sim. Todo o suporte é sistêmico. Ele tanto é um suporte de profissionais e principalmente de família. Hoje, aqui em Fortaleza, a gente tem duas frentes que trabalham muito fortemente com isso, que é o Programa Pra Vida. Ele funciona às quintas-feiras, lá no Hospital Universitário Walter Cantídio. O professor Fábio Gomes é quem coordena esse projeto. Ele já tem mais de 10 anos, então é um projeto muito forte nessa frente. Ele trabalha realmente com atendimento de pacientes com ideação, intenção, com comportamento suicida como um todo. E a gente tem aqui também outro instituto que trabalha com esse foco, que é o Instituto Biadotti. Ele é um instituto que foi criado justamente a partir de um comportamento suicida, né? A Biadotti foi um caso de uma adolescente aqui em Fortaleza alguns anos atrás, que acabou cometendo suicídio, e a família desenvolveu esse instituto, né? E eles trabalham nessa perspectiva. E a gente tem as clínicas, né? A gente tem várias clínicas espalhadas em Fortaleza, clínicas psicológicas gratuitas. Trabalham também com essa frente. Não só com essa frente, mas com outros tipos de acolhimento de transtornos mentais. Eu acho que foi importante a Patrícia traz essas questões, até porque a gente já está dando tempo aqui para a gente encerrar, mas para o ouvinte eu queria fazer o seguinte convite, tá? Se você se encontra numa situação em que você acredita que, sei lá, você ouviu a gente e acha que precisa entender mais ou está numa situação que se sente de vulnerabilidade, se você está em Fortaleza, tem essas opções que a Patrícia mencionou agora atrás. E tem o CVV, né? O CVV por telefone. O CVV número 141, ou então através do site, né, deles, www.cvv.org.br. Não necessariamente se você for uma pessoa que está na situação, mas se você identifica alguém que você queira conversar, como lidar, porque também se você não é uma pessoa que está preparada, você vai correr o risco de chegar na pessoa e dizer, olha, você é burro. Muito importante, né? Isso. Você é abestado. Não tô falando da fala do começo, não. Tô falando que realmente essa questão da depressão, do suicídio, ela é banalizada. E essa questão que o Gabriel falou de vitimizar a pessoa, né? Eu vejo muita gente na internet dizendo assim, ah, fulano de tal tá triste. Não é triste, gente, ele tá depressivo. Ah, fulano de tal é fresco, ah, isso é falta de emprego. Ah, por que você não sai da sua casa e vai ver seus amigos? Gente, a pessoa tá doente, tá? Não é uma escolha da pessoa estar naquele estado. Então, se você identifica uma pessoa nesse estado, é melhor que você não fale diretamente para evitar. Procura uma ajuda profissional para você se informar de como é que você vai lidar com essa pessoa. Pode ligar pro 141 e tentar se informar de como é que você pode lidar com as pessoas. Fica essa dica para você, ouvinte, né? Tem uma campanha, hashtag não seja um porquê, que tá rolando na internet. É legal também você conferir. Na própria página da Netflix tem muita coisa disso. E no CVV eles têm um blog também com muito, muito material, sabe? Com muitos artigos sobre suicídio, né? O blog do CVV mesmo. É bacana. Lá no link do CVV, no site deles, vocês vão encontrar também um link para o blog. Eu queria encerrar aqui, mas antes eu queria saber se vocês têm alguma coisa a colocar. A Gabi parece que levantou o dedo. É interessante a gente lembrar de quem passa por essa situação e não comete o suicídio, geralmente tem uma cabeça, vamos supor que já foi falado aqui, que a Hannah pode ter feito as fitas com a forma de vingança e tal. Tem gente que age dessa maneira. Na verdade, eu vou contar uma experiência minha que aconteceu também na quinta série, no sexto ano, de que eu passei o ano inteiro sofrendo bullying. Era um bullying muito ruim, porque eu chegava em casa e chorava e tal. E aí eu pensei em tirar a minha própria vida, mas eu não fiz isso. O que foi que eu fiz? Cheguei lá, um certo dia, eu tranquei o menino na sala e dei uma surra nele. Eu quebrei 3 cadeiras dele. Então ele ficou muito... Depois dessa surra, que quebrei 3 cadeiras nas costas dele e tal. E aí ele ficou muito triste. Gabi, então, se eu você está ouvindo essa fita... Acho Lucas Porfírio o nome dele. Desculpa, Lucas, por favor. Você é um mas porquê. Ele era o meu porquê e eu acabei tornando o porquê dele. Porque eu fiz o cara sofrer. Eu tinha muito ódio dele, cara. Então, isso desenvolve o ódio muito grande. Quem pratica bullying, no caso, eu fiquei com muito ódio dele. Até hoje eu tenho ódio dele, mas eu já me vinguei, então... É uma coisa vamos que fechar meio... essa questão, Gabi. É uma coisa que fica meio que pra sempre na tua vida, assim, tipo, quando eu sofri bullying também, eu pensei nessa na possibilidade de tentar suicídio, eu tentei, só que não deu certo. Tem mais de uma vez, eu não ligo fazer esses depoimentos, eu já falei tudo aqui da minha vida, eu já tô aberto, já rasguei mesmo. Tudo. Eu já tentei, eu acho que umas 4 vezes tentativa de suicídio. E tu falando nessa questão do apoio, e eu pensei muito nisso. Eu acho que realmente só não aconteceu por conta do apoio que eu tenho, assim, dos meus amigos e dos meus pais. Porque geralmente eles que me salvavam, assim. Teve um momento que... Teve um dia que se não fosse pelos meus pais, eu acho que eu tava morto já, assim. Que eu, tipo... Não importa a forma que eu fiz, assim. E aí eles apareceram e, tipo, me salvaram, sabe? Ficaram desesperados, assim. Eu acho que nesse momento, assim, de total desesperança, que você se sente desesperançoso, que não tem ninguém, na verdade, pelo menos, assim, no mínimo, pode ter uma pessoa, mas essa pessoa vai se importar com você. E vai fazer a diferença. E tentar fazer a diferença, mas ela vai tentar. Uma experiência que eu tive muito por conta desse... que eu já perdi 2 amigos por conta de suicídio. Um tinha 14, outro... Um tinha de 15 e outro tinha 15. Os dois se mataram da mesma forma. É, só que são pessoas totalmente distintas uma à outra, assim. Uma morava aqui, o outro morava em Belém. Eu sempre penso, assim, faz muito tempo já. Um foi em 2013, outro foi em 2015. E eu sempre penso, tipo, poxa, o que é que eu podia fazer pra ter evitado isso? E aí eu penso, tipo, cara, eu acho que não dava pra evitar, sabe? Porque, tipo, talvez a pessoa não quisesse mesmo ajuda. E, porque eu acho que tem alguns momentos que realmente não tem jeito, assim. E eu sempre penso, poxa, cara... Era uma pessoa de 14 anos que usava droga e tudo mais, e todo mundo levava isso como uma coisa muito boa, como se ele fosse fodão. E ele se matou, do nada, sabe? Tipo, eu liguei uma vez pro número dele, porque tava rolando no Twitter, assim, que ele era meu conhecido, que ele tinha sumido. Aí eu liguei, quem atendeu foi o tio dele. Ele disse, ah, o fulano cometeu suicídio, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei acabado. E até hoje eu sofro por essa experiência. Eu fico desesperado quando eu vejo algum amigo meio mal, assim. Fico desesperado mesmo. Tipo, mesmo que eu enche o saco da pessoa, mas eu vou tentar, tipo, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, sério. Porque só colocar aqui, uhum, de completar o que o Gabriel tá dizendo, dizer o seguinte, realmente é... Às vezes você não vai poder fazer nada, não tá na sua mão uma decisão particular da pessoa. Não se sinta mas culpado. Mas se você identifica, faça isso, né? Procure essa ajuda profissional. Você procure um psicólogo pra conversar. Nem que você não seja essa pessoa, né? Que tenha as ideações. Você conhece alguém que tá nesse estado pra se instruir de como você deve agir, de como você pode agir. Às vezes não cabe a você, às vezes cabe realmente ao profissional, né? Intervir. Mas então, outra coisa, não se sinta culpado de verdade. Pode ser muito ruim, você pode se sentir culpado. Eu já me senti culpado por conta disso, eu já aceitei, cara, não tinha jeito. A pessoa quis desse jeito mesmo. Mas não se sinta culpado, se você se sentir culpado vai ser pior. E o que geralmente acontece é a família culpa os amigos. Isso fode mais ainda. Na série, então no mundo, cara, a família culpa os amigos, assim, principalmente quando é uma família religiosa, sabe? Tipo, aí a culpa é deles porque ele andava com eles, não sei o que, sendo que, tipo, se não tem o apoio da família, no mínimo, o apoio dos amigos é essencial, sabe? Sendo que a família também pode ser um porquê. Sendo que a família também pode ser um porquê. Eu não gosto desse nome, desse termo, não seja um porquê, assim, sabe? É muito tosco, mas... É, porque geralmente a culpa não pode ser uma culpada, pode ser uma coisa assim, vindo do inconsciente da pessoa. Mas um cara do primeiro semestre da faculdade, ele dizia, tipo, o seriado é incrível, Aí, e eu começava a criticar, cara, não é isso, ficava com raiva, tipo, agora o recrutor falando, nem vermelho. Quebrando tudo. Aí ele falando, tipo, ai, mas eu não acho que é, mas eu não acho que é desse jeito, é meio foda, né, assim. Mas eu não acho que é desse jeito que tu tá falando, eu acho que tu tá exagerando, sabe? Eu acho que foi necessário ser do... O seriado existir, não das formas que foi feito e que foi abordado. De ponto positivo ele traz a discussão. Mas de ponto positivo ele traz a discussão como, tipo, cara, é a realidade. Tem que se tocar. Isso é a realidade. Isso já acontece há muito tempo. Muito tempo mesmo. Por isso que eu achei necessário, porque para as pessoas abrirem os olhos, entendeu? E esse não dito, ele tem que ser jogado de alguma forma, né? De alguma forma, mesmo que seja da forma mais escrota possível, que foi o seriado e acabou. Acabou. Ficou revoltado, quebrou então, a cadeira e saiu do estúdio. É isso, galera. Agradeço pra vocês. Valeu. Jay Asher, eu tá vendo meu inglês top? Nem parece aquela pessoa que tentou falar Abbey Road e não conseguiu. Enfim. A partir do momento que ele começa a ouvir as fitas, É uma questão de fragilidade. Corta.